19,6 da colada 10. Chama agora o controle 119 desse 135, senhor. Bom louco. 1935, boa noite, lá. Controle Salvador, boa noite. Eu vou no 896, cruzando 2000 para 490. Boa noite, vou no 896, contato radar. Saída Puca, bom nível 410. Puca para 490, vou no 896. No 606, chama agora Centro Recife 12685 e alterna 12545. Recife agora 28. Confia na frequência primária? 12685 e 12545. 2685-2545. Muito obrigado, boa noite. Gol no 896, suba restrito nível 330. 330, gol no 896. Juliette Alfa no 0 no 4, ajuste. Chame pronto para o colégio de pontos para a pista no 0, gol no 7 no 4. Juliette Alfa, reporta pronto no 7 no 4. É via Bravo, positivo? Negativo, senhor. Via Charlie, está que foi Bravo, está fechada. Ah, ok. Obrigado. No 896, chame Recife 126.85 e alterna 12545. 2685-2545, valeu. Mantenha-se em condições virtuais, o ajuste em Salvador 10014. Vou ir na proa da rotatória, chame para descida. Sim, proa da rotatória, para 1974. 1974, autorizado a alinhar e decolar, pistola 0. Vento agora de 190 graus, 059, 1014, ajuste. 7, alinha, decola dando 0, via Charlie, 1714. No 4 decolado aos 1-9, chame agora o controle 1-9, decimal 35, senhor, bom voo. 935, 1-7-1-4, boa noite. Controle de Salvador, boa noite, voo 1-7-1-4, decolado Puca, passa 1500. Boa noite, voo 1-7-1-4, contato radar, saída Puca, suba nível 230. 230, Puca, 1-7-1-4. controle, confirme para o Bravo para o descer até 300. Está autorizado para 1.500 pés, o Whisky Bravo. Confirme para o Whisky Bravo. Está reautorizado descida para 1.500 pés. Gol 1714, chama agora o centro Recife 12685 e alterna 12545. Gol 1714, Salvador. 1714, na escuta. Chama o centro Recife 12685 e alterna 2545. Jet 6746, cruza 170 para 150. Boa noite, Webjet 6746, identifique, autorizado a proa do NTB de Salvador, desça inicialmente para 3.000 pés, 1.014 o ajuste. Para 3.000, ajustado no 014, vai voar direto ao NDB Salvador após o desvio. A gente vai precisar fazer um pequeno desvio à direita, o 6746. Depois de 20 milhas a gente está pronto, então, tá ok? Gente. Obrigado. Bravo Zulu já tá visual com a pista? Chame torre 18 mesmo, pouso Whisky Bravo Zulu. Torre 18 mesmo, Whisky Bravo Zulu. Em Salvador, Papatango Whisky Bravo Zulu, no final da 17. Whisky Bravo Zulu, tá livre, pouso na 17, cheque o trem, o vento é de 230 graus com 4 nós. Seguinte, livre, pouso 17, Whisky Bravo Zulu. Momento, a operação é visual e procedimento é NDB, pista é 197. Positivo, a gente está atingindo condições visuais agora, a gente pode curvar à esquerda então e fazer uma base pela direita para 17? Afirmativo, informo que temos um Papa 34, 3 milhas para a cabeceira da 197, isso é o número 2 na aproximação. Positivo, então a gente vai abrir aqui em torno da proa 20. 020 para poder dar tempo dele pousar, ok? É, te informe na curva base. Vai informar, o 6746. A gente pode seguir a descida para altitude de tráfego 6746? Se desça para 2000 pés. 2046 na sua escuta para prosseguir. Precisar descida para altitude de tráfego. Descendo para altitude de tráfego, 6746.